capítulo 48. Esta é a mensagem acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Que aflição espera a cidade de Nebo? Logo ela estará em ruínas. A cidade de Kiriataim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem: venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos. Seus refugiados não param de chorar enquanto sobem a ladeira para Luíte. Gritam de terror no caminho que desce para Oronaim. Fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto. Porque confiaram em sua riqueza e habilidade, serão capturados. Seu deus Camus será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas, e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales, pois o Senhor falou. Quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início de sua história, Moabe viveu em paz. Nunca foi para o exílio. É como o vinho deixado em repouso. Não foi passado de uma vasilha para outra e agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles o despejarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha de seu deus Camus, como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer: somos fortes, guerreiros valentes. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa. A calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibon, pois os destruidores de Moabe também os arrasarão. Derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem àqueles que fogem de Moabe: o que aconteceu? A resposta será: Moabe está em ruínas, humilhada. Chorem e lamentem. Anunciem nas margens do rio Arnon: Moabe foi destruída. O julgamento chegou às cidades do Planalto, a Holon, Jaza e Mefaate, a Dibon, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Queriote e Bosra e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A força de Moabe acabou. Seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Que ela cambaleie e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito, e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem dessa forma? Fujam de suas cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba, sua arrogância e seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor. Mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus atos. Agora chorarei por Moabe, sim, gritarei de tristeza por Moabe. Lamentarei pelos homens de Kir-Areset, habitantes de Sibma, cheia de videiras, chorarei por vocês mais do que chorei por Jazer. Seus ramos se estendiam até o Mar Morto, mas o Destruidor acabou com tudo. Colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desapareceram da fértil Moabe. Os tanques de prensar deixaram de produzir vinho. Ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eleale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selizia. Agora, até as águas de Ninhem secaram. Darei fim a Moabe, diz o Senhor. Pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queima incenso a seus falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moabe e por Kirarezet, pois toda a sua riqueza se foi. Seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem cortes nas mãos e vestem panos de saco. Há choro e tristeza em todas as casas e ruas de Moabe, pois eu a despedacei como um jarro velho que ninguém quer, diz o Senhor. Como se estilhaçou! Ouçam o choro! Vejam a humilhação de Moabe! Tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Veja, o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Moabe. Suas cidades cairão e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços a esperam, ó Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na armadilha. Quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora de seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Esbom, antiga cidade do rei Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição a espera, ó Moabe! O povo do deus Camus será destruído. Seus filhos e suas filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe.